homem caiu da fé que tinha ele em Jesus. Um homem caiu da fé, caiu do amor e paz, saiu da luz. Um homem bom pra Deus, um homem santo, já quase pronto a subir, com Jesus. Um homem junto a Deus, orava tanto, mas eis que a tentação, sem vigiar, o encontrou e penetrou no seu ser. Um golpe réu da traição, um beijo então se deu pra sua perdição. E assim Jesus fala: vigiai para que não entreis em tentação. A nós, homens vulneráveis ao pecado, que podemos despencar até do topo mais alto de nossa vida. Um homem junto a Deus orava tanto, mas eis que a tentação, sem vigiar, o encontrou e penetrou no seu ser. Então se deu pra sua perdição, pra sua perdição, pra sua perdição, pra sua perdição.